Quem procura acha, às vezes até o que não está procurando. Um grupo estuprou um homossexual com HIV no Paraná. A vítima foi abordada pelos agressores quando ia ao banheiro de um bar. A situação foi registrada pela Polícia Civil de Nova Fátima, 45 quilômetros distante de Cornélio Procópio, na região norte do Paraná. Os policiais estão investigando um roubo seguido de violência sexual contra um homossexual. O fato aconteceu no último final de semana, mas só ontem se tornou de conhecimento público. O fato foi registrado em um bar de Congonhas. O rapaz foi abordado ao ir ao banheiro do estabelecimento. Um homem e três adolescentes roubaram um tablet e o celular da vítima. Eles ainda obrigaram o rapaz a manter relações sexuais com o grupo. A polícia foi chamada e conseguiu prender o homem e apreender os adolescentes. Os objetos também foram recuperados e devolvidos à vítima. Conforme o delegado que cuida do caso, em depoimento, o rapaz vítima de abuso afirmou ser soro positivo e estar em tratamento contra a AIDS. Os adolescentes foram encaminhados inicialmente para a delegacia, depois para um hospital referência para os exames necessários, junto com o indivíduo que foi preso em flagrante. Irá responder pelo crime de estupro, aliciamento de menores e assalto, além de correr o risco de ter que fazer um tratamento anti-AIDS por tempo indeterminado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.